Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Bate-papo, o podcast das trevas. Pessoal, aqui é Nando Almeida e eu curto cachorro quente com purê de batata. Deca. Ah? Aqui é o Pedro Santos e... Mi. Enfim, ele tá referência ao... Como que é a porra do meu? Monty Python, é? É. Monty Python, cara. É, beleza. E aqui é Rafael Tequenho e ia roubar a frase do Nando, mas esqueci ela. É, aqui é Rezi Nebukemi e não tem cu, vai tu e meu cu é do Goku. Ganhou um milhão. Ganhou uma casa e um perfume só você do Fábio Júnior. Muito obrigado, seu Silvio. Pois é, pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros com... O Bate-Papo. Exatamente, bate-papo é da UOL? É, da UOL. Isso aí. Tá aqui, na verdade, nós quatro temos 12 anos de idade, mas fingimos que somos mais velhos. É, eu fingi que sou gostoso. Nós quatro quem? Incluo fora dessa. Pois é, pessoal, estou aqui com o Pedro Santos, juntinho, agarradinho. Que isso, rapaz. Eu e Rafael aqui vamos tentar apresentar juntos esta edição especial Crossover Mega Plus Slim. Exatamente. Valita da Polishop dos nossos podcasts. George Foreman Grill dos nossos podcasts, que é essa edição especial. Falando de quê? Ó, amigo Rafael. Falaremos hoje... Me diga você, Pedro. Isso, o tempo tá passando. Caraca! Brincadeira. Nós falaremos sobre o desenho animado da Liga da Justiça, que foi conhecido por todos ao ser exibido no SBT, tá? Exatamente. Estamos aqui hoje, além de Nando Almeida, nosso querido amoreco aqui. Pô, tá muito de piada esse negócio aí. Cara, você não gosta do meu carinho que eu tenho com o pessoal aqui? Não posso fazer nada. Estamos aqui com o Rodney Bukemi. Ah, Rodney Bukemi! Ô, menino! Ô, menino! Ô, Rodney Bukemi! Menino! Agora eu estou aqui. Eu vou lançar o meu CD novo, menino. É o que aqui? Babai! Virou putaria. Esse cara, Rodney Bukemi, para quem não conhece, para quem não vive neste planeta, Rodney Bukemi, além de um excelente desenhista de quadrinhos, desenhista profissa, também é membro do MDM, de uma caralhada de outras coisas, e também é o imitador oficial, o melhor imitador de Agnaldo Timóteo. É isso aí, menino. Mas é isso aí, eu tô aqui nesse podcast que eu nem sei o nome. Tem, acho que são dois podcasts. É o podcast Banco de Cérebros e tem outro que é o Dual, é. É o Banco de Cérebros e o outro Dual, igual esse moço falou aí. Não, não é Dual, não. É o bate-papo. É o bate-papo do Banco de Cérebros Dual. Tá certo, não confunda com bunda, porque senão você... Né? Mas estamos aí, vamos participar dessa balbúrdia, essa bagunça. Uma vez achei que conseguiria proteger o mundo sozinho, mas estava errado. O trabalho em equipe salvou este planeta. E eu acredito que se ficarmos juntos como uma equipe, seremos uma força trabalhando pelos ideais da paz e da justiça. Tipo o quê? Um bando de super amigos? É mais pra Liga da Justiça. Então vamos lá, comecemos, falando do primeiro desenho. É bom começar pelo primeiro, né? Porque se fosse pelo segundo seria alguma coisa meio estranha, né? Ué, quem sabe, a gente pode começar pelo oitavo. Exatamente. Pode começar pelo meio também. Aí você vai lá pro décimo. Então, então vou começar pelo último episódio, onde... É, vamos dar spoiler de uma vez, né? Vamos dar spoiler, já começar com spoiler já. E o Batman descobre que é de verdade. O Batman tava com fome o tempo todo. Atrás do armário. Então, em 2001 até 2004, estreou lá no Cartoon Network dos americanos, Liga da Justiça. Mas aqui pra gente chegou no canal do tio Silvio. Um desenho pra mostrar para as crianças. Cara, esse vai ser um podcast inteiro imitado. Vai ser praticamente. Como vocês sabem, aqui no Brasil tudo chega atrasado. Eu não sei quando estreou, mas demorou pra cacete pra chegar aqui. Depois das animações aí que fizeram o maior sucesso, do Batman série animada, Superman série animada, Batman do Futuro, chegou Liga da Justiça com a heroizada toda junta. Até porque esse desenho era a junção, né, da animação do Superman dos anos 90 com a do Batman, né? Sim, sim. É, o primeiro episódio justamente era os dois, né, agindo juntos, né? Que os dois já eram conhecidos, né, da criançada que assistia o desenho e tudo mais. E aí o primeiro episódio é Batman se unindo contra o Superman, que já aconteceu em uns episódios, acho que, do próprio Batman, né? O Superman já apareceu. Que já aconteceu em tudo quanto é desenho, né? Do Batman e do Superman. Sim, daí já aconteceu várias vezes, mas acho que nas próprias animações Animated Series aconteceu. Já, eles fizeram vários encontros entre os dois. Engraçado que acho que tem um episódio que o Superman se veste da roupa do Batman. Sim, no desenho do Superman. Exatamente, acontece isso, né? Sim. E aí, a partir disso, depois eles fazendo a Liga da Justiça, o primeiro episódio começa com a junção dos dois agindo juntos. Não é o dos aliens atacando a Terra? Exatamente, os marcianos de porra. Nossa senhora, puta que me pariu, isso que dá, né? Nossa, que horror. Os maiores heróis do universo na Liga da Justiça. Mas o desenho já começa dando uma enfodecida no Batman, que ele já chega investigando geral, descobrindo as mutretas e tal, não sei o que. Depois ele encontra com o Superman. Eles têm aquela... solta umas faíscas, mas você vê que são amigos. Aí eles encontram o Caçador de Marte. Eles encontram o Caçador de Marte e se unem. Aí depois aparece Mulher Maravilha, aparece Lanterna Verde. E o interessante é que o Lanterna Verde foi o John Stewart. Os produtores justificaram como uma diversidade maior pra equipe com um personagem negro. Tem que ter o preto. Stewart é aquele que se revelou gay? Não. Quem chamou esse cara pro podcast, hein? Cara, seria sacanagem se fosse preto e gay. Aí ia ser como preconceito duplo, né? Não. Sacanagem, filho de puta, chamar Juninho. Esse é o Rodney, cara. Eu tô tão feliz, velho. Acho que eu vou dar salto mortal gravando esse podcast, abraço, cara. Véio. Não, sem falar, velho. Abraçar a tela do computador? Como que é? Ao invés do Buchaman, que só apareceu no segundo arco do desenho, a Mulher Gavião apareceu pra completar a equipe. E no final do primeiro desenho teve aquela história toda dos Tanagarianos e o cacete. E o cacete também? E o cacete de quem? Os Tanagarianos? De quem? Os Tanagarianos. É o caralho de asa. E aí a gente teve essa junção dessa trupe pra enfrentar esses os marcianos. Os gosmentos. Causando muitas confusões. No primeiro episódio, o Superman, ele fica meio louco, assim, porque acho que o próprio Ajax tá tentando mandar alguma mensagem pra ele. Sim. Pra ele poder ser liberto, né? Eu lembro da cena dele deitando na cama e, de repente, recebendo uma mensagem alta, assim, que ele se assusta. E aí ele vai, eu vou ver essa porra, né? E ele pega e sai à procura do Ajax. Mas, cara, esse episódio, aliás, é legal. A série, ao longo de toda, pelo menos a primeira temporada, né, que é só a Liga da Justiça, que são 7 membros e tudo mais, a maioria, todos os episódios são duplos. É justamente pra, tipo assim, pra você ver como a série, ela era bem, sabe, estruturada, assim, sabe, bem desenvolvida. A história não é uma história qualquer, não é um episódio simples que você... Vou pegar um exemplo aí, tipo assim, não é o novo desenho do Homem-Aranha que você vê uma história completamente louca e ela tem 20 minutos. Não, é uma coisa bem desenvolvida. Então, isso que era sensacional nessa série, né? É, uma das coisas que me chamou atenção nessa nova Liga da Justiça, né, foi exatamente a questão do roteiro, né, das histórias, que algumas até tinham a ver com algumas histórias publicadas, e também a questão de você estar sempre introduzindo personagens que a gente às vezes nem conhecia, né, do panteão antigo da Era de Ouro, da DC e tal. Isso as histórias eram legais, também, né, os episódios eram legais pra caramba. É, e os episódios eram bem feitos, muito bem feitos, a animação muito bem feita, com vários efeitos e tudo mais. Quando Sem Limites estreou em 2004, ele trouxe, além desse panteão dos 7, ele trouxe uma porrada de super-heróis, mas muito super-herói mesmo. Num episódio você tinha o Capitão Átomo, no outro você tinha o Vigilante, o Cavaleiro... você tinha o Cavaleiro Andante, você tinha uns caras que são esquecidos até nas HQs. O Jason Blood apareceu no, já no primeiro desenho da Liga, como Etrigan. É um dos personagens que eu gosto pra caramba. É, o Sem Limites, ele tinha essa coisa de mostrar personagens que quase ninguém conhecia. Em histórias assim, pegando o exemplo, tinha o... qual era o nome daquele personagem que tinha vindo do futuro, que ele vinha com aquele robozinho? Ficava... Ah, o Gladiador. Exatamente, Dourado. Exatamente, tô sabendo, legal, o Gladiador Dourado. Tem um episódio que é só ele, sabe, tendo a sua história, só que longe da ação verdadeira que realmente tá acontecendo. Porque você vê que o Superman, a Mulher Maravilha, todos eles estão enfrentando uma ameaça gigantesca, enquanto tem ele enfrentando outra ameaça que ninguém sabe que tá acontecendo, mas tem ele, assim. Sim. Então uma história, tipo, de um personagem que é coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante, é tipo assim, um personagem que ninguém, sabe, é um herói qualquer. A gente tá acompanhando a história dele em vez de acompanhar a história do Batman, do Superman. E, cara, isso era foda. Até na segunda temporada, que eu gosto menos que a primeira, tinha isso, sabe? Que eles sabiam utilizar bem tudo. E uma coisa muito bem utilizada também, não só os heróis, mas os vilões. Tinha uma caralhada de vilões nos dois desenhos. Tinha, além dos clássicos, né? O Gorila Grodd, o Sinestro. Você via personagens, por exemplo, Dr. Polaris... Ele usava a roupa clássica que ele usava antes da Crise das Infinitas Terras no desenho, perfeitamente desenhado ali dentro da animação. Então, assim, personagens que realmente as pessoas não conhecem, mas muitos passaram a ser conhecidos na animação. Rapini Columba, e inclusive uma versão de uma equipe que eu adoro, que é o Esquadrão Suicida. Tudo isso foi introduzido no desenho. Era um desenho que não tinha uma atmosfera muito infantil, isso é muito legal. Provava que você podia apresentar coisas para as crianças sem ser infantiloide. Isso é sensacional, e né? Sem escrachar demais, né? Tipo, sem colocar muita violência ou apelo sexual, né? Mas esses desenhos da DC mesmo sempre foram bem melhores, assim. De animação, a DC sempre bateu a Marvel, sempre, né? Sempre. A animação, desde o Batman Animated Series, era foda pra caralho. Era sensacional. Puta, era sensacional. Pena que a DC só sabe fazer animação mesmo. É verdade. O homem da polêmica e tal. Os maiores heróis do universo na Liga da Justiça. Mas o motivo disso é um cara fodaçaralho que chama Bruce Timm, cara. Bruce Timm é um dos caras que mais saca de quadrinhos da DC na história. O cara, ele administrava isso tudo. Ele fez uma série foda pro Batman, uma foda pro Superman. E lançou Liga da Justiça, que foi um marco, cara. Até hoje, mundialmente, se fala de Liga da Justiça. Mas você tem também a batuta do Paul Dini, né, cara? Paul Dini também. Em alguns episódios, que é um puta de um roteirista, né, velho? Esses dois são caras que sacam muito dos personagens. Eu preferia muito mais ver uma história igual... foi exibida recentemente na televisão, reexibido, um episódio que eu lembrei que é muito legal, a Mulher Gavião, a Shayera Hall, reencontrando os Thanagarianos que ela traiu, e com a ajuda do Vigilante e da Vixen. Então, são introduzidos dois personagens muito pequenos, o roteiro super bem amarrado, que faz referência à primeira animação. Então, você tem aí um monte de coisa super bem amarradinha, em sintonia, que dá um episódio que, pô, às vezes bate mil vezes o roteiro de uma HQ com personagens mil vezes mais famosos, Lanterna Verde encontrando o Batman com roteiro merda. Mas diz aí, ô Roger, você assistia esse desenho aí quando você era criança? Ô cara, eu deixei de ser criança há 40 anos atrás. Acredito que, tipo, Nando, Pedro, enfim, todo mundo que tá aqui tem assistido esse desenho justamente na hora do almoço, né? No SBT passava tanto os três primeiros episódios que eu achava que a série só tinha isso, ó. No começo só reprisava, né? Tanto looping que dava. É. Mas a gente assistiu inevitavelmente no SBT mesmo, seja no intervalo do trabalho pra quem já trabalhava na época ou pra, sei lá, pra escola. Eu mesmo lembro de ir pra escola na parte da manhã, chegar em casa e assistir, ou quando eu mudei e comecei a estudar à tarde, assisti antes. Era sempre esses desenhos, tipo Liga da Justiça, Super Choque, eu passava, né, mais ou menos na... X-Men Evolution. Esses três era legal. Era trinca, sabe, de desenhos, e alternava. Às vezes o Liga da Justiça passava depois, ou passava X-Men Evolution antes, né? E foi interessante você ter tocado no assunto do Super Choque, porque a própria Liga fez uma participação no Super Choque. Ele aparece duas vezes, não foi? Tem dois episódios. Que um ele aparece no desenho de Super Choque e o outro episódio, o Super Choque aparece na Liga da Justiça. Sim, mais velho, que é muito legal. Exatamente. É legal que, tipo assim, tinha até um erro de continuidade da idade dele, porque tem um episódio que o Super Choque encontra o Batman do futuro, né? E aí, tipo assim, na época do Batman do futuro, tá, ele encontra ele mais velho. Só que ele mais velho tem tipo uns 50 anos. Aí beleza, aí chega no desenho da Liga, quando a Liga, isso no Sem Limites, alguns personagens, inclusive o Lanterna Verde, avançam no tempo e vão encontrar o pessoal do futuro, o Batman do futuro, o Super Shock tem uns 60 anos, sabe? Que, tipo, que é a idade dele mesmo, só que ele tá bem mais velho. Então, tipo assim, os dois desenhos não tiveram uma coerência. Uma coerência entre eles. Mas, mesmo assim, os episódios, os dois que eu citei, são sensacionais. Aliás, não dois, né? Porque esse da Liga da Justiça Sem Limites é duplo também. Né? Os maiores heróis do universo na Liga da Justiça. Posso ser bem sincero? Eu não assistia porque eu saía pra dar aula, velho, 8:30 da manhã. E eu acabava de dar aula, era 12:30, cara. Então já tinha passado o desenho. Eu assistia, assim, quando tinha um feriado, algum fim de semana. Então, esses episódios que vocês estão falando, principalmente os primeiros, assim, eu perdi quase todos, cara. Perdi quase todos. Mas eu assisti alguns picados, entendeu? Eu lembro de eu ter assistido o último que eu assisti, que graças à nossa tecnologia, né? Eu assisti na casa de um amigo meu, ele conseguiu piratear tudo. A tecnologia da TV. A tecnologia. E aí eu assisti alguns episódios. E o último que assisti foi do Capitão Marvel, né? Do Shazam. Que é legal, cara, porque ele vai entrando assim na Torre da Justiça, né? Aquela torre sideral lá. E ele vai trombando com vários personagens, cara. Tem muito personagem ali, cara. Tem personagem antigão, velho. Que a maioria de nós aqui nunca leu gibi deles. E que tá lá, entendeu? Às vezes nem é mais publicado ou coisa parecida, mas é interessante ver isso. E eu curti bastante esse episódio, porque o Capitão Marvel é um personagem assim, que eu acho interessante, né? A criação dele, né? Por ele ter o próprio nome dele como a junção de vários deuses, né? Tanto gregos quanto romanos, não sei ao certo, nem posso estar errado. É isso o nome dele. E personagens bíblicos também. É, personagens bíblicos. Salomão, Hércules, Aquiles. E eu acho o personagem muito interessante e às vezes até mal aproveitado em algumas histórias. Né? Então esse episódio me pegou principalmente por causa da diversidade de personagens que tinha, né? E ele interage com alguns e tal, até ele se mostra um ídolo do Superman, né? O Superman é um ídolo dele, quer dizer, né? É, como ele diz. Eu sou o Capitão Marvel, senhor, e é uma grande honra. Você é o meu maior fã. Como é que é? Não, quer dizer, eu sou seu maior fã. Desculpe, é que eu estou um pouco nervoso por conhecer você. É um prazer, Capitão. É um grande prazer. É muito legal. Eu curti bastante, porque as lutas eram muito bem desenhadas. Era, né? Cara. Puta, sensacional. E nesse desenho, o Shazam faz um negócio que ele fez umas duas vezes nas HQs, mas é que é uma das coisas mais fodas que ele faz e que ele pode fazer com o Superman ali, porque o Superman não sente tanto, né? Não mataria ele. Mas ele sentir todo o raio do Shazam no peito. Ele segura o Superman, assim, e começa a gritar Shazam! E o Superman leva o raio direto, assim, nele. Mas você sabe por que disso, né? O Superman, ele tem fraqueza com magia, né, velho? Mas ali não é tão citado assim, né? E os poderes do Shazam, né, do Capitão Marvel, são todos baseados na magia, né? Porque os poderes dele são da magia. E outra, vale salientar que apareceram, segundo dados da tia Wikipédia, segundo dado da tia Wikipédia, por volta de... Pode ser dados. Enfim, foda-se, fala aí. Vou parar com esse xingamento, hein? Para com essa putaria, vamos gravar logo, gente, pelo amor de Deus. Segundo o dado da Wikipédia, por volta de 50 super-heróis foram destacados nos episódios da Liga da Justiça. Oh, meu Deus, cara. Deu até um eco do destacados, assim. Destacados. Aí foi fácil. Por volta de 50 personagens. Isso além dos que apenas apareceram. É, que tá lá atrás. Tipo, tem personagem que eu nem sei quem é. Tem um cara que parece Coringa lá. Ah, é o Rastejante. O Rastejante, é. Tipo, tem gente que tem... Sim, ele aparece na série animada do Batman. Isso mostrando que a série, se ela quisesse continuar, ela poderia. Que tinha personagem a rodo ali, né? Sim. E bacana que... Não só esses, mas também tem um episódio em que tem os Outmen, que são os super-heróis criados pro desenho dos super-amigos. Pois é, né? Que são Chefe Apache, Super Gêmeos, o Vulcão. Cara, eu ouvi falar desse episódio, eu tava doido pra ver, cara, não consegui ver. Só que não é uma versão, tipo, deles mesmo, como era no Super Amigos. É tipo uma versão nova, adolescente, né? Sim, eles têm nomes alternativos, mas é uma clara homenagem, porque eles têm os mesmos poderes, né? Sim. Eles são os mesmos personagens em versões criadas pro desenho. Principalmente porque eu acho que, apesar da Hanna-Barbera ter sido completamente absorvida pela Warner, ainda tem algumas coisas, assim, pendentes em relação a alguns personagens, e eu não sei até onde isso vai com os personagens dos Super Amigos. É, tanto que eles podiam simplesmente ter chamado eles pelos nomes originais e não chamaram. Exatamente. E eles fizeram as versões diferentes. Eu tava lembrando que os Super Gêmeos são albinos, né? E não tinha o macaquinho Chip. Tinha macaquinho nos Super Amigos? Você não lembra do Chip? Lembrar não lembro, né? Porque eu não era nascido na época. Mas... Era Chip mesmo ou Glick? Era Glick. Era Glick? Quem chamou Chip, esse não. Cara pro podcast, hein? É, boa pergunta. Os maiores heróis do universo na Liga da Justiça. Qual era o episódio favorito de vocês? Cara, como eu assisti em looping, maluco, por causa do SBT, e eu chegava no trabalho e não dava tanta pra assistir, eu fico com os três primeiros. Os três primeiros episódios? É, as origens secretas lá, que era, é muito massa, cara. Eles começam o episódio com o governo falando pro Superman desarmar todas as bombas. O desarmamento tal, das bombas. É tipo tal. Superman 4 em busca da paz, né? Aí fode tudo porque os alienígenas aparecem, só que eles estavam infiltrados lá e os alienígenas fodem todo mundo e depois o Batman salva o dia, como sempre. O Batman salva. Puta que vai. Não sou a favor de ficar chupando saco de super-herói, não. Nem eu. Pedro, qual que era o seu episódio favorito? Pô, sem dúvida nenhuma. O epílogo. Puta. Que é a conclusão do Batman do não Futuro. Não é fã de Batman à toa. É aquele episódio em que o Terry McGinnis, o Batman do Futuro, descobre que ele é filho geneticamente do Batman. E ele vai conversar com a Amanda Waller e tal. Cara. E aí ela conta como o Batman passou o final da vida da Ice com ela, quando a Ice tava morrendo. Seu barulho do meu cérebro explodindo agora. É sério mesmo que o Terry McGinnis é filho do Batman? Eu não gostei muito dessa explicação. O episódio é foda, mas eu nunca gostei muito dessa explicação, sabe? Mas eu achei muito foda. Eu achei é muito claro, foda. Claro, né, cara? Se você falasse que não gostou e eu achasse muito foda, ia ser um pouco estranho, né? Antes de você nascer, eu e Bruce éramos inimigos. A Liga da Justiça era, de longe, a força mais poderosa da Terra. Como sabe, eu era líder do Projeto Cadmus. Com os anos, eu vim a respeitar o Batman e... a confiar nele. Acho que a Lei do Equilíbrio forçou você a isso. Sabia que fui a ligação do governo com a Liga por um tempo. Conheci pessoas extraordinárias desse emprego, mas nenhuma delas era igual ao Batman. Sei. E quem seria? Não é isso. Eu vi o Batman salvar a pátria dezenas de vezes, só com a sabedoria, o corpo e a vontade. Mas eu vi mais uma coisa com o passar dos anos. Ele estava ficando velho e lento. Logo teria de se aposentar ou alguém daria, enfim, um jeito de matá-lo. Pensar no mundo sem o Batman seria inaceitável. Então eu decidi fazer um novo. A Amanda Waller disse que criou um projeto Batman do Futuro, e que era, ela trocou o material reprodutor do pai do Terry. Eles escolheram um casal que tinha um perfil psicológico do Wayne. Nossa. E o pai do Terry trocaram o material genético dele reprodutivo pelo do Bruce Wayne. Puta que... E o filho tecnicamente é do Bruce Wayne. E quando o Terry descobre, fica com ódio, ele vai atrás da Amanda Waller. Ele grita, não! Não! E aí o Batman corta a mão dele fora. Oh, sério mesmo? Não, mas o episódio é fodinho, eu recomendo aí pra quem. Deve ter completo no YouTube, sempre tem essa. Cara, não começa a explicar o episódio demais, não, que eu vou começar a lembrar de que eu não gosto desse episódio. Porque você explicando assim, eu falei, caraca, não, mas não parece ser legal o quanto eu achava. Do Batman do Futuro é legal mesmo o filme lá do Coringa. O Coringa volta. Pô, é sensacional. Que entrega o spoiler de quem é o Coringa logo na dublagem. Pô, pode escrever. É mesmo? É, o dublador do Tim Drake mais velho é o mesmo dublador do Coringa. Mas e você, Rodney? Da versão nova, né? Da Liga da Justiça nova, eu gosto bastante do episódio do Etigan, cara. Que acho que até eles ficam jovens, né? Viram meninos. Ah, sim, era dos Sem Limites. É, que eles ficam menininhos e tal, né? E aí mostra literalmente que a Mulher Maravilha tem uma quedinha pelo Batman. né? Eu achei muito legal esse episódio. E eu curto bastante o Etrigan, cara, porque foi um dos primeiros personagens assim, da DC que eu peguei uma saga pra ler mesmo, que foi a saga que até desenhada pelo Matt Wagner. Não sei se vocês conhecem, saiu naquela antiga formatinho da Abril, Super Amigos. Vocês conhecem? Eu não cheguei a ler a HQ. Como assim vocês não leram, velho? Desse jogo Decenautas? Eu não. Não, cara, não, peraí, não, não. Eu não sou Decenauta, não. Não, não, peraí, esquina, não, então. Não, não, não, vamos explicar. Olha aí, olha a putaria, velho. Eu vou o te contar. Pedro é eu sou hashtag Marvel Forever. Eu também sou, cara, mas mesmo assim, porra. Então o que a gente tá fazendo aqui? Eu gosto de boas histórias. Eu só gosto de boas histórias. Cara, se você ler isso aí, você nunca mais vai querer ler outra história. Porque a história do Etrigan, cara, foi desenhada e roteirizada pelo Matt Wagner e foi uma grande homenagem ao Jack Kirby, cara, porque ele foi o criador do Etrigan. Porque voltou com aquele lance do Etrigan falar por rimas, o que não tem no desenho, né, velho? Ah, é, no desenho não falava. No desenho não fala por rimas. Ele não fala por rimas. Ele fala por rimas no... na animação, na adaptação do Flashpoint, no ponto de ignição, ele fala por rimas. Ele fala por rimas, Fala, é muito engraçado, cara. Mas ele rimando, tipo assim, cearense, assim, sabe? Eu vou mostrar para você. É repetista, não, o cara, né? Agora eu vou lhe enfrentar, então você tem que saber que eu sou demônio Etrigan e eu vou lhe vencer, velho. Caralho! Os maiores heróis do universo na Liga da Justiça. E achei interessante esse lance da Mulher Maravilha ter uma quedinha, e todo mundo fica sabendo que ela tem uma quedinha pelo Batman. Porra, pelo Sim. Batman? Pelo Batman. Sim, pelo Batman. Caralho! Mas o Batman não é o novo. O Batman é o novo. É que o protagonista, assim, do desenho é o Mordred, né? O filho da Morgana Le Fay, o protagonista do episódio. Ele toma lá, ele cria uma realidade paralela onde todas as crianças mandam, né? Eu gosto desse episódio que o Lanterna Verde, ele constrói naquela energia dele um robô, assim, que atira metralhadoras pra tudo quanto é lado. Isso é sensacional, sim. Cara. E é legal que ele... Uma referência bacana que fizeram é que quando ele era criança, ele usava óculos. Aí ele cria uns óculos pra ele que são a máscara do Kyle Rayner. Exatamente, cara. É bem bacana. Eu queria perguntar, se a série era tão boa assim, ela acabou ou foi cancelada? Tipo, os caras, beleza, contamos todas as histórias que a gente queria e é isso aí, fim. Foi assim. Cancelada. Foi cancelada por final de contrato mesmo. Acabou o contrato de temporada, não compraram mais, terminaram o desenho. Você acha que... Poderiam continuar, mas também não precisava, né? Termina por ali, né? O meu episódio favorito, ele é um episódio em que mostra heróis sem superpoderes tentando enfrentar uma situação. Que foi aquele episódio em que o pistoleiro... quem mais? Aliás, eu não sei, eu sou horrível para o nome de todo mundo. Mas é o episódio que os super-heróis da Liga da Justiça que não tem poderes, eles são obrigados porque eles são os únicos lá na torre que não tem o que fazer, que estão sem nenhuma missão. A enfrentar aquele general do exército. Acho que ele tem alguma ligação com o Projeto Cadmus. Nenhum deles tem poderes e eles têm que enfrentar esse ser super poderoso, esse general que tem raiva, né, de seres super poderosos. E que se torna um, né? Que se torna um e acaba lutando com super-heróis sem poderes. Olha que ironia. Inclusive, tem certo momento em que eles não têm ajuda nenhuma. E acho que é nesse episódio, mas tenho quase certeza que é nesse. Que eu esqueci o nome do rapaz que tá cuidando da torre, né? Não... É o Senhor Incrível. É Senhor Incrível? Mas você ganha da Marvel. Isso que eu ia falar, mas enfim. Ele tá cuidando da nave, ele manda o Ricardito, né? Que é o parceiro do... Puta, olha que nome fudido, Ricardito. Velho. Ricardito. Pra mim, que Ricardito, cara. É aqui no Brasil que ele tem esse nome de viado, lá nos Estados Unidos. É espírito. Não, mas é esse Ricardito, cara. No desenho eu mostrei daí pra mim. Eles falavam, Ricardito, ô Ricardito, chega aí. Vamos matar o monstro aqui. E manda também o Zorro Vermelho, né? Que é um cara que eu não sei quem é, mas ele apareceu lá e parece o Zorro Vermelho. É um Zorro que é vermelho. Eu acho que é o Phantom Reporter, um negócio assim, um... Mas enfim, aí tem todo esse episódio e no final tem aquela lição de moral, né? Que tipo assim, o vilão tá destruindo todos os super-heróis. Aí eles ficam rindo, dando gargalhada igual os Thundercats. É mais ou menos isso. E no episódio de hoje, vocês aprenderam que... Não, mas ele falou Thundercats, não falou He-Man. Não, mas eles não falam. O Willy Kitty e o Willy Cat falavam isso também, cara. Não. Não? Isso não. Droga. Quem chamou esse cara de podcast, velho? nesse podcast, ele falou umas 30 mil vezes que chamou esse cara pro podcast. Ele falou pra todo mundo, é porque ele vai falar pra ele mesmo. Quem chamou eu pro podcast? Quem me chamou pro podcast? Quem me chamou? Os maiores heróis do universo na Liga da Justiça. Uma das coisas mais legais, assim, das propostas do desenho, é, além de introduzir personagens novos, também foi como o Rodney pincelou aí, adaptar grandes arcos das HQs. Você tem transposto de uma maneira quase literal, você tem o homem que tinha tudo, do Alan Moore, para o homem que já tinha tudo, que é o primeiro, se eu não me engano, um dos primeiros episódios do Sem Limites, que é aquele episódio que o Mongo leva a mercenária negra, aquela planta que cria ilusões, e dá de presente pro Superman no aniversário dele. Só que a diferença é que eles substituíram o Robin, que não tem na série, pela Mulher Maravilha. Não, a Mulher Maravilha tinha na HQ também, eles só tiraram o Robin. Ah, mesmo. Ah, não tinha. Ah, então tinha a Mulher Maravilha, não tinha Robin. Vários arcos, assim, eles fizeram referência a muita coisa. Introduziram uma centena, assim, de personagens novos também. E por outro lado, eles deram um poder a personagens que não. Muito desconhecidos, personagens que nunca apareceram entre heróis e vilões. E também entre. Você tinha participações do Comissário Gordon, de personagens menores, Jimmy Olsen. Era um desenho que parecia, cara, que você tava vendo HQs em movimento. Era uma coisa muito assombrosa, assim, pra quem é fã de HQs. Você tem referências até a Crise nas Infinitas Terras, tanto que os Lords da Justiça inspiraram esse game agora que tá fazendo muito sucesso, que é o Injustice. A trama dos Lords da Justiça. É praticamente igual. Vocês chegaram a jogar? Já cheguei a jogar poucas vezes. Sim. Eu joguei com um garoto de 12 anos, ele me massacrou uma vez. Mas enfim. Não. Eu ganhei dele umas 5 vezes, aí depois não tem mais jeito. Foi sim, cara, foi sim. Claro. Tá, Eu posso falar nada que eu não jogo nem pedra nos outros, velho. Então... Mas você luta Kung Fu. Eu luto Kung Fu, velho. Mas enfim, já é uma coisa. Eu posso matar os outros. Ainda bem que eu matei. Os maiores heróis do universo na Liga da Justiça. Antes de terminar, a gente devia falar sobre o final, né? O episódio final. É o ponto de ignição? Não. Não é o filme, Deus, nossa, nada a ver, cara. Vou ter que falar de novo. Quem chamou esse cara pro podcast? No episódio final a gente tem a solução X-Men 2, né? Que tipo assim, os vilões se juntam com os heróis. Pra solucionar uma ameaça maior do que todos eles. É um episódio duplo, né? Exatamente. Quem que era? Quem foi o Darkseid? É o Darkseid, o Big Fodão de Apocalipse. Exatamente. Que nesse episódio já tem uma coisa sensacional, que é finalmente Superman lutando que nem macho, né? Ué, essa porrada é muito foda, né, velho? Eu assisti esse episódio também. É que preservar, né? Que preservar a cidade, né? Pode jogar em prédio, matar todo mundo, não importa, cara. Foi ele que escreveu o Superman agora, né? Do Snyder. E o mais legal é ele falando, né, com o Darkseid, que ele se continha pra caramba e tal. É. E agora ele tá se soltando, tá sentando, metendo o dedo no gatilho, né? Perdeu rebolada, né? Agora... É. Que zaga, velho. Ele mete uma sova no Darkseid, que o Darkseid pôs 500 prédios, né? E a resolução do episódio em si é genial, cara. Digno de... Pô, sei lá, roteiro de Kurt Busiek, de... Puta, fala alguém conhecido aí, pelo amor de Deus, cara. Não, cara, parece aqueles roteiros mesmo da época do Jack Kirby, uma coisa meio Danny O'Neill, meio Kurt Busiek, aquele negócio da resolução cósmica do universo em conspiração, que é o... se eu não me engano, é Neutron, não é? A energia que o Lex vai buscar? Como é que chama o cara? Eu esqueci. Megatron. Jeff Bridges, Tron. Michael Jackson. Foda-se. Cara, foda-se, é uma bolinha de luz que ele abre a mão e puxa. Então, a equação antivida, que é o que o Darkseid persegue em todas as histórias assim dele, é a equação antivida, que é tipo o que o Thanos tem com a morte, né? É Metron o nome do cara, Metron. Metron? Nossa, não ajudou muito, Metron. Nome doido. É, que é um carinha que tem a roupa azul e que ele viaja num trono, assim. E ele avisa o Lex Luthor que ele vai fazer merda quando ele vai ressuscitar o Darkseid. E depois ele aparece no final do episódio pra entregar pro Lex Luthor a equação antivírus. Curiosamente, ele tem uma roupa meio Tron, né? Tipo, meio luminosa, sim, né? Azul. Mas o legal, cara, foi eles terem feito um encerramento de responsa que quando os heróis dão um tempinho de vantagem pros vilões fugirem, né? E depois eles, quando eles saem atrás deles, aparece uma porrada de super-heróis descendo a escadaria. O encerramento do desenho, você vê quase todos que apareceram nos episódios. Você vê o Batman, Superman, companhia, e você vê lá o Rastejante, o Homem Elástico, o Gladiador Dourado, todos os super-heróis descendo aquela escadaria. E pra encerrar o episódio, assim, tipo, né, que a aventura continua. A aventura continua, aí mostram por último os sete, né, os sete primeiros, todos correndo em frente aí. E triunfalmente, quem chega no final? O Batman. O Batman correndo e a capa preta deixando a tela preta. Então chegamos na parte de indicações e eu vou pedir para o Nando Almeida fazer a indicação para essa semana. Cara, eu vou indicar o encadernado do Hellblazer Infernal Volume 1, que saiu recentemente, que é o roteiro do Garth Ennis e conta a história do Constantine. Vai morrer, cara, meu Deus! E é muito foda, muito foda. Antes ele do que eu. Né? É que se foda, né? Claro que não, cara. E ele... A história tem um final muito foda, né? Foda. Você termina... Caralho, mano! Ele conseguiu desgraçadamente fazer isso. Aí, se você quiser saber o quê, se você quiser saber o que ele fez, leia aí o quadrinho aí. Compra na Ah, não, velho! Conta isso! Eu vou contar, então. Ele morre no final. É morto. Ele morre no final. Exatamente. Não, ele não morre no final. Ele foge desgraçadamente. Ele engana o capeta e mais dois demônios fodões lá. Ah, não, não é de Deus, não. Não fez nem, não. Aí depois, no final da HQ, o capeta tá tomando um cafezinho em Paris e dá um tchauzinho pro Constantino. Dá uma piscadinha pra ele. E encontra com o... Como é que chama o mordomo do Bruce Wayne, cara? Tom! O Jarvis. O Jarvis. O mordomo, velho. É o Zé. É o menino lá, Jeffrey. O menino. É o menino lá, o Alfred, caralho. É o Alfred. Me deixa. Ah, velho. Errar é humano. Eu indico um chonete bacana aqui perto de casa, velho, que tem um sanduíche muito bom, chama Jack e Buda. Como é que tem gente que escuta isso aqui, mora em BH e pode ir aí, sabia? É, a gente podemos encontrar aqui um dia, então. Olha, você pode ir aí. Então, eu recomendo, cara, uma série de TV muito bacana que eu curti, assim, que me surpreendeu. Eu assisti uns três episódios aleatórios, depois eu fui correr atrás da primeira temporada. Que chama Vikings, que passa no... Tava passando no NetGeo, encerrou a segunda temporada agora. Cada temporada tem 9 episódios e ela conta a história de um personagem que existiu de fato, né? Que chama Ragnar Lothbrok. Ele foi um dos pioneiros da navegação viking. É muito interessante porque tem, além desse ícone histórico, tem toda a trama em cima de é como se fosse um Game of Thrones Vikings, cara. Só não tem dragões, né? Mas tem... Aquele que ele quer atravessar o mar, não é? E tem uma galera que não quer deixar, eles começam a brigar. É um negócio assim. Mais ou menos. Mas é muito bacana, cara. Vale a pena assistir. É, pra quem gosta de ler, que é difícil de achar, mas uma pessoa que lê, sabe, cultura, livro, sim, sem figurinha... Sim. Letras, né? Palavras. Letras, palavras, frases. E isso, o tempo tá passando. O relógio correu. O Signo dos Quatro, primeiro, um dos livros do Sherlock Holmes, é muito bom. Mas eu antes recomendo, que eu tô pegando esses livros mais recentemente, mas eu recomendo também o Cão dos Baskerville, cara. Sensacional. Cara, tem aqui na biblioteca de Balbinos. Preciso dizer que em toda a biblioteca tem. Mas tipo assim, a coisa mais legal é que é aquela capacidade de análise dos mínimos detalhes, que é o que tem de legal nesses filmes do Donnie Jr. aí. E, rapidão, A Vida de Brian, do Monty Python. Tudo que é do Monty Python é foda, A Vida de Brian. Olhe sempre pro lado bom da vida. Meu Deus. Até caiu o negócio aí, ó. Até caiu o negócio aqui. Quando é o que ele falou, tremi. A minha indicação, pessoal, é um filme de 1948, lançado 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial ter terminado, né? Que é Festim Diabólico, dirigido por Alfred Hitchcock, que é o... Muito bom. Cara, que é o pai do suspense, do suspense no cinema. E o filme é sensacional. Rodney, já assistiu? Já, claro. Porra, muito Nando... bom, cara, muito bom. Recomendo muito bom, também. Né? Nando também. Aparente. Aliás, qualquer filme do Hitchcock vocês podem pegar. Qualquer um. É, Genérica Discreta, Pássaros. Pega os filmes do Hitchcock e vá assistir, que é todos, sensacional. Cara, todos. Esse filme, pasmem, ele é baseado numa história real que aconteceu mais ou menos nos anos 20, de dois jovens que resolveram matar um amigo deles de faculdade, justamente para poder sentir a sensação de matar alguém. No filme, a gente vê dois jovens, os quais eu não lembro o nome, um é Brandon e o outro não me recordo o nome. Lee? É. Oi? Brandon Lee. Puta que pariu. Você acabou de lembrar daquele filme com esse dragão, a história de Bruce Lee, que tem um ator que parece um macaco interpretando Bruce Lee, cara. Eu não consegui ter credibilidade naquele filme, por causa do ator que parece um macaco. Cara, é interessante, não é assim muito bom, não. É legal o filme. É legal o filme, mas... Parece um macaco o ator? É, exatamente. É parente do Daniel Craig? Junto com o Mark Wahlberg. Mas enfim. E nesse filme mostra dois jovens amigos de faculdade que resolvem matar um amigo deles, David, pra provar pra eles mesmos que pra ter a sensação do que é matar e desfrutar disso, que de acordo com eles matar é tão, sabe, complexo quanto você criar a vida. E eles mesmos tinham essa conversa com o professor deles de faculdade e eles tinham essa teoria maluca. Então eles resolvem, pra provar isso, que eles são superiores do que qualquer outro na sociedade, que eles têm esse poder, eles resolvem matar o amigo. Só que eles não se conformam com isso, né? Não basta só matar. Tem que dar uma festa, colocar o cara num caixão gigante e servir. Mas tu vai contar o final do filme? Não é o final do filme, é a sinopse básica. É toda a trama que rola. O final do filme é totalmente diferente, velho. Cara, você tá nesse Windows 3.11 aí, quer falar alguma coisa, cara? Seu pobre. Ok. E aí eles dão uma festa e servem o jantar em cima do caixão do cara. E chamam a família do cara e o filme é um suspense em que o professor dele de faculdade tá na festa. E tem um dos jovens que matou o David, tá meio com o cu na mão e pensa, esse cara vai descobrir a gente. Então é uma grande suspense. O filme se passa todo num apartamento, né? Assim como o Janela Indiscreta do Hitchcock foi lançado depois, foi lançado em 54. Esse filme se passa só num ambiente. E esse filme, o Hitchcock, ele tentou fazer, mas pelas limitações da época não conseguiu, fazer um filme todo em plano sequência, né? Todo filmado apenas sem nenhum corte. Ele não conseguiu, ele teve que fazer acho que 5 ou 8 cortes durante o filme para poder conseguir filmar, porque era limitado e tinha um limite para se filmar. Mas ele tentou fazer dessa maneira e o filme, cara, tem ritmo, mesmo sendo em um lugar só, sendo só em um apartamento, o filme tem ritmo pra caramba, e isso é sensacional. Vão assistir Festim Diabólico e não só isso. Vão assistir vários filmes do Hitchcock como... Assistam todos os filmes, cara. Principalmente Psicose, que pra mim é a obra-prima dele, cara. Tem quem diga Psicose... que, tipo, recentemente, Um Corpo que Cai ultrapassou Cidadão Kane como o melhor filme de todos os tempos. Numa lista aí que, tipo assim, não vamos levar em consideração, né? Um Corpo que Cai também é foda. Um Corpo que Cai é sensacional também. Corpo que Cai, Janela Discreta, Psicose, Pássaros é legal pra caralho. Eu não sei se vocês viram, cara, tá aí uma outra recomendação minha. Eu não sei se vocês viram um filme que o Anthony Hopkins interpreta o Hitchcock. É o Hitchcock que saiu agora, né, em 2013? Saiu ano passado, cara. É muito bom, assistam esse filme que é bem legal, cara. Exatamente. É a história dos bastidores do Psicose. Exatamente, né? É como ele cria o Psicose, o que que acontece até ele chegar no Psicose, né? Até ele chegar na história, né? Porque o Norman Bates é baseado num personagem real, né, cara? E é interessante você ver como que ele chegou até aí. E o filme começa de uma forma muito bacana. Vale a pena vocês pegar esse filme e assistir, galera. É isso aí, né? Então, pessoal, terminamos mais uma edição do podcast Banco de Cérebro, juntos com... Bate-papo. O podcast das trevas. Acessem nossos sites www.bancodecerebros.com e o batman-brasil.blogspot.com. Adoro essa dinâmica, sabe? E o... Aí o cara já manda, já emenda, já. E aí curtam no Facebook e acessem os blogs lá, comentem. E ouçam também os nossos próximos podcasts. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Obrigado, Nando. Aí, Nando. Aqui do Band DC. Nando, o usuário do computador do Milhão. Ih, ele não pode falar, deu tela azul. Diz aí, Nando. Sigam no Twitter lá, arroba Nando Almeida, e é nós que voa pro chão. Beijos. Nós que voa, exatamente, Nando. Enfim. E resto de Neibu Kemmer. Opa, é nóis. Pra quem não sabe, você faz uns desenhinhos, pra quem não sabe aí, né? Você faz uns desenhinhos de vez em quando. Eu tô fazendo... Teve o lançamento do sketchbook do Bukemi em 2014. Quem quiser pode entrar lá no Facebook. Eu não sei como é que fala, né? Acho que é facebook.rodneybukemi.com.br. É isso? Sei, cara. Isso mesmo, vem tudo .com.br depois, né? Vai ter link aí no post, galera. Isso. Tem um site também que chama deusesemonstros.com.br. Que deixa eu só conferir, ver se é isso mesmo. Que lá também tá tendo. Eu postei alguns originais para venda. Quem quiser também pode ficar à vontade em procurar lá. Estou aberto para commissions. Se não tiver o original que você quer, eu aceito encomendas. É deuses e monstros, tudo junto.com. É isso aí. E o sketchbook do Bukemi tá aí. Quem quiser, tem um personagem exclusivo feito no sketch e eu mando pelo correio também. Aí. Olha só, galera. Isso aí, terminamos mais uma edição. Grande abraço a todos. Fique com Deus. Bate abraço. Ah, quero agradecer o convite aí e espero novas participações assim que puder. Porque isso, a gente que agradece, Rodney, sensacional aqui. Ah, cara, o prazer foi todo de vocês. Mas é claro que foi. Um, dois, três, valeu. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, batata. Três. Batata. Valeu. Valeu. O quê? Falou. O que você disse? Não, pera aí, fala direito, caralho. Que? Caralho. Caralho. 4, o podcast das trevas. Aquele computador com Windows 3.11 do Nando, cara, deu a tela azul de novo, cara. Deu tela azul, ele tá falando aqui? Deu merda no teclado da iPod. Eu não sei o que ele falou aqui. Aí ele falou, merda de teclado da iPod, ele falou. Aí depois ele falou assim, tela Zuki. Porque ele não falou tela azul, ele falou tela Zuki. Não, tela Zuki. Zuki é o nome de uma boate que tem aqui dentro. Ele falou, vai... É verdade? É, sério. Ó, ele falou, chama, e eu chamei ele até agora, ó. E até agora não atendeu. Você vê o nível. Foi mal, gente. Ô, Nando, eu queria te agradecer. Em nome das empresas Abravanel, por ainda ter um computador do milhão. Muito obrigado. Muito obrigado. Você é o único que tem. Cara, eu tô tirando leite de pedra com essa merda, velho. Não, a gente tira de vaca, né, não, velho? Eu tiro leite de burro. Eu tiro leite da minha pica. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.